Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente! Meu amigo, minha amiga, ouvinte deste podcast Café Brasil, olha só. Podcasts são processos de comunicação que eu divido em quatro partes que são interdependentes. A criação, a produção, a distribuição e os ouvintes. Uma parte não existe sem a outra, e de longe, a parte mais instigante é a que envolve a interação e reação dos ouvintes. É ela que nos aponta caminhos, que mostra se estamos errando ou acertando e que nos dá motivação para ir em frente. O programa de hoje é um exemplo de como nossos ouvintes são importantes. Para começar, uma frase do médico otorrinolaringologista francês Alfred Tomatis. A voz não produz o que o ouvido não ouve. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que sabe muito bem que recebe retorno do seu público na medida da qualidade dos programas que patrocina. Para você ter uma ideia da riqueza que o Itaú Cultural proporciona, acesse www.itaucultural.org.br e clique no link Enciclopédias, só para ter um gostinho. Um mundo fantástico ao alcance de um clique. E hoje a promoção na Cata, a marca dos componentes de suspensão e direção para o seu carro, aparece um pouco mais cedo no programa. Acesse a página da Nakata no Facebook, clique no post da promoção e siga as regras. Você concorrerá ao segundo iPad da promoção. Tem mais 5, cara, um por mês. Acesse facebook.com/componentesNakata. Nakata sempre com K e boa sorte. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão e também agora com bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para uma ouvinte que mandou um e-mail que me quebrou as pernas. Quer saber? Olá lá, eu acho que esse e-mail merece uma trilha especial. Oi, Luciano. Ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Carolina Carol, exatamente assim. Tenho 21 anos, moro em uma cidade chamada Jandira e me formo agorinha em pedagogia. Tive o prazer de lhe conhecer por intermédio do meu namorado, que só por escutar você já tem seus pontinhos. Fiquei completamente transformada. E é a palavra mais cabível, sim. Preciso lhe contar como seu podcast se transformou. E olha a palavra aqui novamente, minha vida e da dona Lúcia, minha mãe. Moro com minha mãezinha de 52 anos, uma mulher amável, sábia e, assim como nossos ancestrais, guerreira. Por já ter tido depressão, ser diagnosticada com transtorno bipolar e tomar remédios fortíssimos para a cabeça, como ela costuma dizer, eu sempre procuro uma forma de animá-la. Comprei uma cachorra, dica da própria psicóloga. Fiz inscrição em um curso de pintura para ela melhor ocupar o seu tempo. Quando posso, vou junto fazer uma caminhada com ela. Incentivo a leitura, a escrever poemas, enfim. Mas é difícil. Agora, ainda que a minha irmã casou, o mais velho já vai se casar, ficamos eu, a caçulinha, ela e uma casa. Um dia resolvi apresentar o seu programa. Logo, o episódio Gastando o Tempo. Sinceramente, não era uma das minhas estratégias para tirar um sorriso. mas é que ela vive dizendo que eu só fico com o fone, mesmo dentro de casa, que não saio desse computador, então eu pensei, por que não mostrar o que eu tanto escuto, hein? Sentamos no sofá, o laptop no meu colo e play. A cena foi fantástica. Ela, ao mesmo tempo em que escutava, balançava a cabeça em sinal de afirmação. Em outros momentos, de negação. Cantava as músicas, respirou fundo em alguns momentos, não olhava para mim, só para o chão. Já estava ficando assustada. São sempre delicadas as coisas com ela. E na sala, nós duas, sentadas no sofá, quietas, com um bom dia, boa tarde, boa noite, falando conosco. Essa mulher maravilhosa, que eu tenho o privilégio de ter como mãe, ligeiramente secou uma lágrima que começa a cair. Insistiu em dizer, é uma irritação, menina. Conversamos por horas após escutar o podcast e fazia tempo. Falamos sobre o tempo dela, sobre a vida dela, sobre as coisas dela, depois sobre as nossas, um pouco sobre as minhas. Ela teve a certeza que precisa viver e usar o tempo a seu favor. Disse que eu sempre fui muito diferente dos meus irmãos, sempre escutando músicas e coisas que me faziam diferente, e deu uma risada. Pediu para lhe ensinar a escutar esse tal de Luciano Pires no computador. No computador, ela agora está até acessando sites. E eu, que já lhe escuto, nunca havia contado para ninguém da minha família sobre a beleza do seu podcast. Sempre me chamam de revolucionária, rebelde, sem causa, então, para quê? Mas ela, saiu espalhando para a família inteira, para meus tios com seus 60 anos, para minhas primas de 30. Até que um dia, em um almoço de família, em uma churrascaria, ela lançou assim. Eu vou comer coisas diferentes porque eu ouvi no Café Brasil que precisamos experimentar coisas novas. Eu e meu namorado rimos gostosamente. Me achava culta por escutá-lo. Hoje, escutando quase sempre com a minha mãe, me acho simplesmente feliz. Obrigada, Luciano. Espero que um dia ela mesma lhe escreva algo. Oi, lelê. Cantadora, tú eres la cantadora, hombre. La cantadora, tú eres la cantadora, hombre. La cantadora, tú eres la cantadora, hombre. Oye. Então, o que eu vou dizer pra Carolina Carol, hein, cara? Eu não sei direito o que dizer. Lala, o que você diz quando você escuta uma carta dessa, hein? Olha, é de ficar sem palavras, né, Luciano? É uma emoção, né? Você poder ter a capacidade de mexer com as pessoas, né? De motivar e transformar pessoas, né? E tocar as pessoas, né? Na verdade, né? Bem emocionante, né, Cissa? É bastante. Eu só queria dizer pra Carol que quem tem que agradecer é a gente por ela estar dando essa chance da gente ajudar a Dona Lúcia. Obrigado, Carol. É isso aí, olha só. Quem ganhou o livro hoje foi a Carolina Carol, que emocionou a todos nós aqui com a sua história. Será que você também se anima, hein? Então, a Carolina Carol mostrou pra gente um tipo de reação que um ouvinte pode ter, mas tem outros tipos. Você tá sacando que tem coisa diferente acontecendo aí no fundo, né? O programa começou com uma levada de outro jeito, não é a costumeira. Você tá ouvindo sabe o quê, hein? Música colombiana. É sim, colombiana. Esse é o grupo Tierra Dentro com La Cantadora. La Cantadora. O Tierra Dentro nasceu em 1996 como um grupo musical do balé folclórico de Antioquia. Antioquia é um dos 32 departamentos que aqui no Brasil chamamos de estados da Colômbia, cuja capital é Medellín. O Tierra Dentro hoje combina elementos de música folclórica colombiana com ingredientes da música cubana e do jazz. Cara, é uma delícia. Muito bem, mas o que a música colombiana está fazendo aqui, hein? Bom, é uma homenagem aos nossos ouvintes, ué. Eu tenho recebido seguidos comentários, especialmente pelo Facebook, de diversos ouvintes da Colômbia, cara. Colômbia, uma turma que curte o Café Brasil e divide conosco suas percepções. E alguns deles são verdadeiros fãs. Tanto que um deles, cara, veio parar aqui. Marlon Cortés. É assim que se diz? Sim. Que está aqui conosco. Uma surpresa, o Marlon vem de Medellín, na Colômbia. É um ouvinte daqueles que sabe tudo sobre o Café Brasil. E de passagem pelo Brasil, dá uma telefonada para cá e pergunta se é possível que eu assine um exemplar do livro Brasileiros Pocotó. E daí parte o convite e aqui está o Marlon no estúdio. Bem-vindo, Marlon. Graças. Me diga aqui, o que é que você faz na Colômbia? Eu sou professor na Universidade de Antioquia. Sim. Eu sou psicanalista. É. Eu vim à USP a fazer uma ponência. É. Uma apresentação. Vai apresentar um trabalho. Uma apresentação de um trabalho. Sim. E você dá aula de quê lá? Quais são as matérias que você... Eu trabalho com as matérias que têm que ver com o psicanálise. Sim. E a educação. Sim. E a educação. E como o psicanálise olha, pesquisa... É, a educação. O Cissa, o homem não é fraco, não. Você tá vendo a responsabilidade da gente aqui? A gente faz as brincadeiras, tudo, mas olha o que é que tem do outro lado ouvindo a gente, né? Um professor universitário da área de psicanálise tratando de educação, cara. Isso é fantástico. De quanto tempo você escuta o Café Brasil? 2010. Eu tinha que fazer uma prova de português. Sim. Então eu... não sei como eu fiz, mas eu os encontrei. Eu disse, é a melhor forma, a melhor maneira Sim. de estudar português. Todo dia, enquanto vou dirigindo Sim. o meu carro. Sim. Você vai ouvindo? Todo dia, vou ouvindo o podcast todos os dias. Antes de vir para São Paulo, um mês antes, eu estava... Eu estava escutando todos os dias Café Brasil. Os números anteriores, faz um ano, dois anos. Que legal. Sabe que isso é uma coisa interessante? Que a gente nunca teve esse propósito com o programa aqui de sair fora das fronteiras. Né? Tanto que chama-se Café Brasil, é um programa feito para música brasileira, cultura brasileira e temas brasileiros. E aí surgiu uma coisa interessante que foi pessoas como você que chegam até nós para aprender o idioma e acabam entrando no espírito do programa e curtindo o conteúdo do programa, né? Como é que é isso aí? O que acontece é que a cultura brasileira é latino-americana. Uhum. Então, quando você fala de Brasil, eu escuto os meus colombianos. Eu escuto a situação colombiana. Los pocotos. Os pocotos. Eu fiz uma pesquisa com meninos de pré-escolar também sobre as relações que tem os meninos com os personagens da televisão. Sim. É uma coisa bem interessante. Peraí, conta aí, como é que é isso aí? Você fez uma pesquisa de campo, é isso? De campo. Para entender campo. O impacto cultural dessa. E aí? Impacto, eu não sei se é um impacto, porque eu achei que os meninos escolhem o personagem que eles querem imitar. Sim. O nome da pesquisa é Yo no me llamo Manolo, yo me llamo El Hombre Araña. Que legal. Os meninos têm uma forma bem particular de se relacionar com os personagens da televisão. Sim. Foi uma pesquisa comparativa entre os meninos da cidade e os meninos... Do campo. Do campo. Sim. Você ouve Mas de lo mismo, Bambuco, com o grupo Carreira Quinta, uma composição de Javier Pérez Sandoval, mais Colômbia, fazendo um som pra gente. Mas você estava contando pra gente ali, antes da gente entrar aqui, que você fez uma outra pesquisa que deixou todo mundo embasbacado, cara. O castigo das professoras de pré-escolar. O castigo das professoras no pré-escolar. Né? Olha só, eu estava conversando com a Cissa, né? O Lala é mais novinho, mas eu e a Cissa temos ali na faixa dos 50 e um pouquinho, né? 50, a Cissa talvez até um pouco mais, a Cissa está nos 60, etc e tal. Uma época em que a professora vinha e batia, e dava, se você não nos comportasse, você podia tomar uma pancada. E naquela época não era o escândalo que é hoje, né? Isso era uma forma de você educar. A professora vinha com uma régua e se bobear você tomava uma reguada lá, né? É claro que isso mudou muito, né? Mas a gente ficou curioso com a tua história sobre ela. Mas não precisa ter 50 anos para ter uma experiência com a punição. Sim. É, precisamente a pesquisa tem que ver com meninos desta época. Sim. É, eles têm 4, 5 anos. Uhum. E nós entrevistamos as professoras. As professoras, e nós perguntamos por a sua relação com os meninos. E quando chegávamos ao tema num bate-papo, precisa que o ambiente da entrevista seja muito íntimo para que a professora fale o que é. Claro. As professoras têm proibido batir os meninos. Não, o castigo físico não se admite de forma nenhuma. Não se pode, supostamente. Okay. Eu encontramos alguma que pegou o menino e chacoalhou o menino, ok. Jogou água, o menino. Água. Jogou água no menino. Jogou água ao menino. Jogou água ao menino. Isso é uma situação muito particular. Entendi. Porque as professoras têm proibido batir aos meninos. O importante é que utilizam outras maneiras de castigar. A olhada, a mirada. Isso que foi importante. É uma coisa muito terrível para os meninos. Depende da mirada da professora, eles terão medo ou não. Sim. Quer dizer, o olhar que a professora utiliza é a arma de castigo e punição. É uma arma bem forte. Poderosa. Para os meninos, bem poderoso. Sim. Bem poderoso, por exemplo. Você está dizendo meninos, mas não tem, em geral, meninos quatro, e meninas. Meninos e meninas. Meninos e meninas. Não tem diferença. 4, 5 anos. Sim. Quatro, e a professora, então, é uma punição psicológica. É. Cara, que interessante isso. O tom da voz é muito importante. Sim. Inclusive, eles dizem que não gritam, mas utilizam um tono. Sim. Um tom que transmite. Uhum. Eu não sei o que transmite, mas o aluno fica paralisado. Intimidação. Sim. Como intimidam as professoras aos meninos? Porque elas não podem bater aos meninos. Olha que interessante. E você está apresentando esse trabalho aqui, é isso? Amanhã na tarde. Na USP? Na USP. Que legal, cara, que legal. Para a gente é um orgulho, tá, te receber aqui. Não, como a gente recebe todo mundo que quer vir aqui assistir, mas especialmente porque você vem da Colômbia. E a maioria absoluta desses folgados de ouvintes brasileiros não tira a bunda da cadeira. Não, nenhum veio aqui. Aliás, acho que nós tivemos um ouvinte só que veio uma vez. E a gente recebeu e veio aqui, assistiu e tudo mais. Tem que vir um cara de Medellín, da Colômbia, para mostrar para os brasileiros que é possível tirar a bunda da cadeira, que ninguém morde, né? E é um prazer receber você aqui. E tem mais gente lá que escuta? Sim, eu sou um multiplicador do podcast. Que legal. Eu estou com a intenção de traduzir algum que eu preciso para a minha aula. Sim. Sim. Eu espero fazê-lo e vamos saber como... A gente tem um projeto, viu? Nós temos um projeto aqui que está já tá meio andado. Tem um programa até meio escrito já, que é um programa que seria feito em português e espanhol, né? Meu espanhol é uma merda, sim? O meu português é uma merda também. Então, nós estamos... E, Marlon, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que você, tendo a chance de voltar ao Brasil, vem de novo, cara. Vamos trocar mais algumas ideias aqui. E eu tô curiosíssimo para saber dessa tua pesquisa aí. Eu acho que isso dá material até para fazer um programa inteiro. Eu vou te escrever para para que você tenha um livro. Tá bom. Dê um até logo para os seus amigos, seus colegas ouvintes. Ouvintes são ouvintes, os meus colegas. 3, 4 colegas são ouvintes do Café Brasil. Sim, que bom. É um saludo para a Colômbia. Para a Colômbia, desde São Paulo. Que legal. Obrigado, cara. Um abraço. Você ouve agora um ícone da música colombiana, Totola Mompocina, com Tembandumba, uma composição de La Bodega. Muito bem, tá curtindo o programa de hoje? É. Agora imagina ouvir a partir de um iPad. A Pellegrino Distribuidora está comemorando o lançamento de sua página no Facebook com uma promoção que dá todo mês um iPad, um GPS e alguns MP3 players para quem acessar o facebook.com/Pellegrino Distribuidora ou Pellegrino com 2 L's e clicar no link da promoção. É muito fácil. A Pellegrino quer saber o que você sugere para melhorar o trânsito nas cidades. Participe! facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Sin miedo a caer, sin pensar demasiado en lo que puedo perder. Vamos a olvidarnos de toda esta gente. Sabes que entre tú y yo hay algo pendiente. Tal vez solo sea cosa del momento. Esta loca pasión que quema por dentro, algo incontrolable. Mejor ponerle freno, dejar que se apague. No sé que soy un mar de contradicciones, que casi nunca quedo de buenas razones. Y es un intento, no dejarme llevar por los sentimientos. ¡Dilo ya! E assim então, ao som da Colômbia, com Contigo Yo Voy, com el grupo Tierra Dentro e Camilo Patinho, que vamos sair, como se diz, de mansinho em portunhol, é assim, deve ser despacito. Com el dançante Lala Morera na técnica, La Cumbia, Cissa Camargo na produção e Tchô, el globalizado Luciano Pires em la dirección y presentación. Um abraço a los hermanos de Colômbia e a todos os que dedicam alguns minutos de suas vidas para ajudar a gente a fazer o Café Brasil. Estiveram conosco a ouvinte Carolina Carol e Dona Lúcia, sua mãe, para quem a gente manda um abraço do tamanho do mundo, cara. E diretamente da Colômbia, o ouvinte Marlon Cortés. E los grupos Tierra Dentro, Carreira Quinta e ninguém menos que Totola Mompocina. Este programa chega até você com o apoio de quem sabe que o que une os povos, mesmo que não falem a mesma língua, é a música. Auditório Ibirapuera, um templo dedicado àquilo que não tem fronteiras, não tem limites, não tem cor, não tem idade, sexo ou nacionalidade, a arte. Acesse o auditorioibirapuera.com.br e experimente. Para terminar, uma frase de um colombiano, Gabriel García Márquez, que eu acho que escreveu isto pensando na gente. Não passes o tempo com alguém que não esteja disposto a passá-lo contigo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Olha só, e hoje tem uma surpresa, um brinde do Café Brasil. 3 músicas colombianas para você curtir um pouco mais. Primeiro vem Dulce Derrota, com o grupo La Toma, de Medellín. No quiero mentirte, no quiero tampoco que marches. Después de una noche azul, te pido que hables. No quiero que mueras conmigo, no quiero que veas a un lobo morir en el olvido. Si aullo en la noche, lo hago por ti. Solo quiero sentirte en mis manos. Oh, me quema tu fuego al hablar. Y mientes una vez más. Deseo tus labios. Sueño con tu mágica luna. Solo escucharás esta voz, te grita que vueles sin temor, si fuera la sombra de tus pasos. Oh, oh. Has puesto fronteras y araño tus muros que son de papel. Te pido que vengas, dibuja tu cielo, te doy mi pincel. Ignora la esfera, cubre tu silencio, te brindo mi piel. No importa que muera, si eso comprara tus besos de miel. Solo quiero sentirte en mis manos. Agora vamos ouvir uma cúmbia, Entre Rejas, com Lisandro Mesa. Es imposible que eso sea cierto. Si tú cabeza. Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás. Si el mono sabe que para los tres pa' te equivocaste, de palo Petra ya voy. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta, nene. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Por fim, um hino colombiano, Soy Colombiano, com Silva e Villalba, composição de Rafael Godoy. A mí debe un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para Búscame una muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Uno, dos, tres. Café Brasil. Uno, dos, tres. Café Brasil.